A Floresta Encantada, programa dedicado a sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica, música eletrónica, cósmica e muito mais, todas as semanas na Floresta Encantada com os seus druidas. Os druidas que esta semana estão a recuperar apenas canções de Led Zeppelin, mas Led Zeppelin em concerto numa viagem entre 1970 e 1979, ou seja, vamos olhar para a carreira toda de Led Zeppelin ao vivo, com vários momentos em concerto, e iniciamos esta viagem em 1970, a primeira vez que os Zeppelin pisaram um dos palcos mais emblemáticos do Reino Unido, o Royal Albert Hall, em Londres. Aconteceu então em janeiro de 1970, dia 9 de janeiro de 1970, os Led Zeppelin, que já tinham dois discos cá fora, dois álbuns editados em 1969, o primeiro Led Zeppelin e depois o segundo, Led Zeppelin 2, onde está esta faixa com um dos riffs mais reconhecíveis da história, e um riff que fez história e que deixou rasto, Whole Lotta Love, ao vivo em 1970. Vamos ficar com outra música ao vivo também neste concerto, aliás é a faixa que abre o concerto, não está em nenhum álbum de Zeppelin, nenhum disco oficial, chama-se We're Gonna Groove, Led Zeppelin, mesmo a início de carreira, mas já com os discos, os seus primeiros discos nos topos das tabelas de vendas, mas ainda sem o aplauso da crítica, apesar dos concertos já muito, muito cheios. Led Zeppelin ao vivo no Royal Albert Hall, a 9 de janeiro de 1970, fica para ouvir We're Gonna Groove e depois saltamos para 1972. We'll be right back. got a flaming heart, can't get my fill. Led Zeppelin hoje na Floresta Encantada, e só Led Zeppelin em concerto, também para percebermos o som em concerto de Zeppelin, onde de facto os elementos da banda se sentiam mais confortáveis. Jimmy Page na guitarra, Robert Plant na voz, John Paul Jones no baixo e nos teclados e John Bonham na bateria. E para trás escutámos We're Gonna Groove, uma faixa no original escrita por James Bethea e Ben E. King, aliás o início de carreira é claro muito influenciado pelo blues do Mississippi. Os Led Zeppelin até tiveram uma série de problemas com os direitos das canções, tudo resolvido em reedições mais recentes, em que os Zeppelin dão crédito de facto aos nomes do blues que criaram essas músicas e onde os Zeppelin foram beber muita inspiração, não só com os riffs originais, mas claro, transformando o blues do Mississippi num som bem mais pesado, mais cheio e que conquistou palcos em todo o mundo. Escutámos We're Gonna Groove ao vivo no Royal Albert Hall em janeiro de 1970. Entretanto, fomos a uma gravação captada em junho de 1972, numa altura em que os Zeppelin eram seguramente a maior banda do planeta, isto após a edição do quarto álbum, o álbum dos símbolos, que não tem título, e também do registro Led Zeppelin 3, que tinha saído em 1970, se bem que durante esta digressão de 72, os Zeppelin já estavam a mostrar as canções de Houses of the Holy, que iria sair em 1973. Estivemos com Black Dog, do quarto álbum de Zeppelin, mas captada então em concerto em junho de 1972, na Long Beach Arena, Califórnia, isto durante a digressão pelo norte da América de Led Zeppelin, e que originou mesmo o registro How the West Was Won, lançado em 2003. Vamos ficar com mais um tema desta digressão e também desta sala de concertos, agora com Immigrant Song, uma das faixas de Led Zeppelin 3, e agora ao vivo, é talvez uma das canções mais pesadas no catálogo de Led Zeppelin, para ouvir agora na Floresta Encantada e depois um momento acústico, também captado ao vivo em 1972.

A Floresta Encantada com Led Zeppelin em concerto. Primeiro estivemos com Immigrant Song e, entretanto, That's the Way, duas faixas captadas em 1972 durante a digressão norte-americana desse ano por parte de Led Zeppelin. E a faixa That's the Way, um tema retirado do terceiro disco de Zeppelin, surgia numa fase do concerto em que o Zeppelin apresentava uma série de canções acústicas, era mesmo chamada de Acoustic Section, nos concertos de Led Zeppelin. Entretanto, vamos avançar para o Madison Square Garden em 1963, uma série de concertos que os Zeppelin deram nessa sala de concertos em Nova York e que encerrou a digressão norte-americana desse ano, já com o novo disco cá fora, Houses of the Holy. Desse trabalho vamos escutar duas canções ao vivo no Madison Square Garden, e desses concertos também temos o registro The Song Remains the Same, um filme-concerto por parte de Led Zeppelin que saiu alguns anos depois. Para ouvir então The Song Remains the Same e depois um dos temas mais psicadélicos dos Zeppelin, No Quarter. Duas músicas em concerto de Led Zeppelin, neste caso em 1963, em Nova York, no Madison Square Garden. This is called The Song Remains the Same. Yeah. Quarter. walking side by side with death. The devil knocks there every step. The snow drives back the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. A Floresta Encantada, toda ela dedicada a canções ao vivo por parte de Led Zeppelin. Estivemos em 1973, The Song Remains the Same e No Quarter, duas músicas captadas em Nova York, no Madison Square Garden. Entretanto, damos um salto no tempo até 1979, vamos até ao Festival de Newport desse ano, de 79, onde os Zeppelin regressaram para duas noites, dois fins de semana, 4 de agosto de 79 e depois no fim de semana seguinte, 11 de agosto. É um momento marcante no percurso de Zeppelin. Há dois anos que a banda não tocava ao vivo, já que tinham interrompido a digressão norte-americana de 1977 devido à morte do filho de Robert Plant. No entretanto, a banda também gravou um novo disco, In Through the Outdoor, que iria sair nesse mês de agosto de 79, mas mais para o final do mês. Por isso, todo o público que esteve presente em Newport pôde ouvir pela primeira vez algumas das canções novas de Led Zeppelin. No entanto, e para fechar a Floresta Encantada desta semana, vamos ficar com um dos colossos de Zeppelin, Achilles Last Stand, uma das canções que podemos encontrar no registro Presence de 77 e que é aqui recuperada no Festival de Newport em 79 e devido ao seu tempo, são quase 10 minutos, vai mesmo encerrar a Floresta Encantada desta semana. Pode ser que regressemos em breve a outros momentos ao vivo de Zeppelin, olhando para toda a carreira deste grupo britânico em concerto, desde finais dos anos 60 até 1979. Infelizmente, os Zeppelin iriam terminar em 1980, pouco tempo depois deste concerto, na verdade, após a morte de John Bonham, isto em vésperas da banda rumar para os Estados Unidos, já após o final da digressão europeia de apresentação de In Through the Outdoor. Mas vamos à música, Achilles Last Stand, uma das músicas mais pesadas, mais longas também de Led Zeppelin, a fechar a Floresta Encantada. É uma faixa captada em 1979 no Festival de Newport, os Led Zeppelin. Thank you.